copia Oscar Alfa Delta na posição 1. Posição Oscar Alfa Delta. Oscar Alfa Delta, prossiga. É, pedindo autorização para reboque para o pátio 3, posição 3. Gente, o Oscar Alfa Delta. Positivo. Gente, é, inicia, reporta no través. Posição, inicia, reporta no ao término, Oscar Alfa Delta. É, não copiei a mensagem, pode repetir? Autorizado, chama o término Oscar Alfa Delta. No 961, na escuta? Vou no 961, na escuta? O senhor tem previsão para início do pushback? Ciente. Oscar Alfa Delta. Estou voltando. Ok, chamou Oscar Alfa Delta? Afirmo, aguardo para início. Ok, positivo. Prossiga, Oscar Alfa Delta na escuta. Tem condições de começar o pushback e virar a aeronave com a cauda para a esquerda a fim de evitar o ingresso na... a fim de livrar o ingresso na Índia? É, você está pedindo que a gente siga direto passando pela Índia, é isso? Não, negativo. Iniciar o push com a cauda da aeronave para a esquerda, no caso, a direita de quem está na cabine, com o prédio do aeroporto, a fim de evitar, de livrar o ingresso da Índia. Ah, ok, pode ser. Feedback acionamento no 961. Coordene com a equipe Sol, chame táxi, no 961. Isso, vai chamar. Oscar Alfa Delta concluindo, autorizado início do pushback e aguarde para início do reboque. Oscar Alfa Delta, é a torre. Oscar Alfa Delta, é a torre, Salvador. Aeronave no portão 01, é a Torre Salvador. Oscar Alfa Índia. Firme por gentileza o indicativo. É Oscar Alfa Delta ou Oscar Alfa Índia, quem chamou reboque? É, Oscar Alfa Delta, sobre a autorização da gente sair. A gente não pode ingressar na Índia, né? É seguir em direção ao Pátio 3, positivo, por aqui pela Taxway, é isso? Negativo. Só me confirma, o senhor está na posição 1 do pátio principal, não é isso? Positivo. Sim, a autorização é para o senhor efetuar o pushback, mas passar a aeronave, não pushback normal como se faz na posição 1, mas é fazer o pushback com a cauda da aeronave voltada para o prédio do aeroporto. Eu não gostaria que o senhor bloqueasse o ingresso na Índia, o senhor não vai poder bloquear o ingresso na Índia. Efetue o pushback com a aeronave para o prédio do aeroporto. O senhor tem condições de fazer esse pushback dessa maneira? Positivo, já entendi já. Jogar o fundo para a torre e seguir direto. Positivo. Ok, agora entendi. Isso, amigo. O problema é o seguinte, eu não sei. Jogar o fundo para a torre, eu não entendi essa parte. A princípio, isso não. É pegar a aeronave e efetuar o pushback dela de maneira anormal, como se faz. Jogar a cauda da aeronave para o prédio do aeroporto, botando a ponta da aeronave para o quadro 3. Tem condições? Ok, positivo, tem condições. É a cauda, tá no fundo... do fundo do aeroporto aqui da torre e seguir em frente, positivo, já copiado. Muito bem, está autorizado, chame para o início, aguarde para o início do reboque, posso calcular. Ok, vamos tirar um fim aqui e vamos iniciar. Salvador, o nosso meio da Golfo Artaque, 75, Ford 3. Polo 961, táxi aprovado via parte principal e Índia até o ponto de espera da pista no zero, ajuste no zero no meia. No ponto de espera, chame quando pronto para a decolagem, 1961. Parte Índia, vai chamar o ponto de espera, pronto, por favor. Agora pronto, 1-9-0. Cruzado, alinhar e decolar pistão no zero, vento 1-60 graus, 07 nós, gol 1961. Alinhar e decolar, gol 9-0. Oscar Alfa Delta, agora autorizado, reboque até o Pat 3. Ok, gente, iniciando o reboque até o Pat 3. Gol 1961, decola os 22, controle 120, corrija 1-19.8, boa viagem. 19.8, muito obrigado, uma boa semana. Gol 961. Oi, bom dia, da 3171, para autorização, Guarulhos. Para 3171, Guarulhos autorizado 340, via Pesulô 10 até Brinde, após o Pesulô 16, seguindo conforme o plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. 5520, transponder, controle 199.8. Tá autorizado Guarulhos, nível 340, via Upazulu 10 até Brilho, após Upazulu 16, segue rota do plano. A saída é da El Leda Motiva. Decola da 10, primeira curva à direita. O transponder 5520 e o controle 119.8. Atendimento corrente, chama pronto 06, TAN 3171. Vai chamar 3171. Salvador, bom dia, boa noite, 65, a passagem externa vai estar travada de sol. Boa noite, 65, ajusta 1-0, 1-6, que livre pouso 1-0, vento 1-60 graus, 059. Que livre pouso 1016, boa noite, 65. Rio TAN 3171, TAN 06, pronto para pushback acionamento. Coordenando com o tipo solo, inicia, chama táxi 3171. Vai coordenar e vai chamar táxi 3171. Bom dia, Salvador. Azul 4040, informação de gente. Azul 4040, guarda um minuto 4. Solos 36, a unidade direita segue parte via Alfa, reportante da Juliette, 1865. Direita, vai, Alfa, vai, reportante da Juliette, 865. Azul 4040.com. Prossiga, 4-4. Confio autorizado nível 340, via UP Zulu 1-0 até bridge após UP Zulu 1-6. Segue conforme o plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda Motiva, Michael Escatão, Victor Alfa. 5-5-2-1 é o transponder, controle 19-8. Autorizado 340 para Confis, decola da 1-0, curva na direita, na Dael, Leda, Motiva, transição. Apesulo 10 até bridge, apesulo na meia. 5521, transponda, controle 19-8. Regimento correto, chame pronto 09, azul 40, até 40. Chama aí, obrigado. Costa Alfa Delta. Prossiga. Costa Alfa Delta se encontra aqui no pátio 3, na posição 3. Ok, obrigado. Nada, bom dia. Juliette, boa noite, 65. Boa noite, 65, seu portão será o 06, aguarde início do táxi da aeronave da TAM. Após o mesmo livrar, o seu ingresso Juliette segue da 12. Deixa a parte da aeronave da TAM, segue para o 612 e via Juliette, boa noite, 65. Toyota 3171, tá com 178 a bordo, alterna com 20, 4 horas e 10, pronto para táxi. Sente, confirme sua autonomia? 4 horas e 10 de autonomia. Sente, táxi em frente após Índia Alfa e reporta pronto no ponto de espera, tá 3171. Em frente, Índia Alfa, vai chamar pronto 3171. Passou, Rio Tan 3171, está pronto para decolar de ponto espera da 1-0. Autorizado, alinhado, decolar pistão na 0, vento 160 graus, 069, 3171. Rio, via alinhar e decolar, alta 3171. Torre Alfa X-Ray Charlie. Confirme Alfa Índia Charlie. Alfa X-Ray Charlie. Prossiga. Solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 01. Alfa X-Ray Charlie, reporta para ingresso no pátio 1. Passará para ingressar no pátio principal, Alfa X-Ray Charlie. Graças. Tan 3171, decolado aos 4, 3, controle 19-8, boa viagem. Controle 19-8, bom dia. Salvador, bom dia. Voo 1759, vai passar o externo, baixando o trajeto e travou o visual. Voo 1759, ajusta no 0 no 6, pouso autorizado no 0, vento no 6, 0 grau, 059. Autorizado, voo 759. Alfa X-Ray Charlie na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 01. Tenente, agiliza no 01 no Alfa X-Ray Charlie. Agilizando, você pode ligar o Alfa X-Ray Charlie. Alfa 759, seu solo, Alfa 48, táxi de Alfa, chama de Brasiliense. Alfa é Brasiliense, 579. Oi, Salvador, bom no 93, estabilidade no LS, formarei quando você baixar para nós. 1-0-9-3. Ajuste ao 1-0, 1-6, pouso autorizado. 1-0, vento 1-6, 0 graus, 0-5. Repouso na 10, com 1.300, 0-9-3. Excelente, bom dia. Sete antes da Juliette. Sente, 759, mantenha a Juliette, pois estão ocupados, 09, aguardando liberação. Mantenha a guarda, 759. Sente, bom dia. Alô, azul 40409, pushback acionamento. Codendo com a equipe de solo, chama o táxi 4040. Chamaremos 4040. 4040 para o táxi, a bordo 116. Temos 3 horas e 30, alterna na Ribeirão Preto. 4040, táxi via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, reporta pronto. Sobre táxi, Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, nós reportaremos o 4040. Gol 1093, solo aos 53, táxi via Alfa, reporta Anjo Juliette. Alfa, reporta Anjo Juliette, gol 1093. Salvador, está 3597, posicionamento no quadro, bom dia. 3597, aguarde. Bono 759, observa a passagem do Embraer da Azul, faz ingresso a Juliette para 09. Faz o Azul, Juliette para 09, vou 759. O 1093 segue o companhia até o 08. Vai seguir a companhia até 08, bom, 093. Coordenando com a equipe escola após a passagem da Embraer da Azul, taxiando para o ponto de espera, inicia chama táxi. Chama o táxi, após a Embraer. Azul 4040 autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, ajuste no zero no meio, vento 150 graus, 061, 4040. Ali decola pistão no zero do 4040. bom dia, DP5, 328, pátio 3 para pushback acionamento. DP5, 328, coordenando com a equipe de solo, chame táxi. Para o táxi, 328. Bom dia, tá 3, zona 53. Zona 53. Zona 53 é a porta estabilizada. Tá, é, mas 3, zona 53 já está baixado, checado. Estabilizando. Serviço 10, 16, pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus 079, tanto em zona 53. Para o táxi da 3597, 142, 330, Alterna Campinas. São 3597, táxi à direita, Índia, Alfa até o ponto de espera. Índia, Alfa até o ponto de espera, 3597. Deixa eu checar o sinal, 3, 153. Pouso autorizado no zero, vento 160 graus, 08 nós. 3. Após o pouso da companhia, linha e mantenha no zero. Mantenha no zero após a companhia da 3597. Solo, perdão, torre Salvador 353. 28, pronto, Partax, POB de 47 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Natal. Trip 5328, Partax via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera, reporta pronto, como número 2, tá, o Trip 5328. Pátio, Índia e Alfa, reporta ponto de espera, 5328. Solo 03, vai livrar a direita, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1. Obrigado, 53. Livre de decolagem, piscina 0, vento 1,60, grau 0,69. Livre de decolagem, 5328, bom dia, Lima, tem pista 0. Lima, tem pista 190, 5328. Decoda 05, controle agora em 119.8, bom voo. 98, grato, bom dia. VIP 5328, livre de decolagem, pista 10, vento 160 graus, com 059. Livre de decolagem, 5328. VIP 5328, decolado 08, controle agora em 119.8, bom voo. 198, uma boa, até a próxima.